deuses me chamam, os deuses me querem. Lutam pela minha cabeça, eles querem minha cabeça. Um dia estouro minha cabeça e dou pra todos vocês. Se eles querem, vem, vem que tem. Eu tô em Laranjeiras, até a próxima vida. A gente se vê por lá, numa margem distante daqui. Não tô de brincadeira. Me ame só por hoje, baby. Ame só por hoje, mas tem que ser aqui. O desejo é quem vai decidir por nós. Os deuses me chamam, os deuses me querem. Lutam pela minha cabeça, eles querem minha cabeça. E eu estouro minha cabeça e dou pra todos vocês. Eles querem, vem, vem que tem. Eu tô em Laranjeira. Ela gosta do meu rap e diz que ele é diferente. Ela massageia o meu ego, de repente eu me entrego. Quero você pra mim e só não quero que ninguém me note. Eu tenho sorte, sou um bom rapaz. A paz é um estado de morte. Ela é o medo da certeza, eu a leveza do peso. Na verdade eu sou o vento, ela é o centro, eu sou a margem. Eu já tô na sua, sou seu brinquedo. Me dá o isqueiro, desce mais uma. Eu quero vê-la o tempo inteiro. Eu lembro dela o tempo inteiro. Os deuses me chamam, os deuses me querem. Lutam pela minha cabeça, eles querem minha cabeça. E eu estouro minha cabeça e dou pra todos vocês. Eles querem, vem, vem que tem. Eu tô em Laranjeira. Os deuses me chamam, os deuses me chamam, os deuses me chamam.